Não peça pra te explicar que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer. Em eras de tempos antigos, eu já pertencia a você. Maria, sou sangue, tua carne. Conheço tuas entranhas. Esconde das grandes ciladas. Maria, me põe pra dormir. Tua mão delicada escreve a estrada que eu deva seguir. Maria, oculta minha face. Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, oculta minha face. Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, sou sangue, tua carne. Conheço tuas entranhas. Esconde das grandes ciladas. Maria, me põe pra dormir. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, Maria, Maria, Mãe. Minha árvore, obrigada.